sable, balançable. Mais mundas, eu decidi mudar de vida e não respeitar as tradições. Viver a vida para mim era um sonho esquecido. E não mais quer do que ser alguém que é

ver-te passar. Anseio por ver-te passar, mas eu não vou. Não vou. Adoro ver-te gozar. Quero ver-te gozar, mas eu não estou. Faz feliz, eu paro e recomeço com o modo de amar. Que não nos faça tanto mal, que não nos torne mais amargos e nos deixe sem dúvidas. Eu provavelmente morro com o fim da luta, mas se te faz feliz hoje. Recuso ouvir-me falar, mas eu não sou. Não sou forte para te contestar. E tu queres ver-me gozar, mas eu não estou. Faz feliz, eu paro e recomeço com o modo de amar. Que não nos faça tanto mal, que não nos torne mais amargos e nos deixe sem dúvidas. Eu provavelmente morro com o fim da luta, mas se te faz feliz. Uma vez mais,

colocas ao ouvido, pareces um animal. Pra isso é que digo, oi que coisa nova e tal. Eram pra isso é que digo, oi que coisa nova e tal. Faltou a luz e gerou-se é confusão natural. E a louca se encontrou-se nos braços do Amaral. Logo esta grita aflita, isso é típico, oi que coisa nova e tal. Era um pra isso é típico, oi que coisa nova e tal. Era um pra isso é típico, oi que coisa nova e tal. Era um pra isso é típico, oi que coisa nova e tal. Vamos brindar com quem

tratei lá em basalto de vulcão. No meu rosto, colando areia, areia do mar. Respirei a doce sensação de me sentir a sentir assim tão feia, feia de morrer. Ai, feia de morrer. Por isso assim transformada me endividei da minha imagem. Antes que não fosse mais nada que um retrato feito miragem. Nunca vai dar, ai, nunca vai dar, ai, nunca vai dar para saber se sou feia ou bonita. Linda por fora, feia por dentro, tudo ao contrário. Sou a bela e o monstro a brincar. Tenho mil caras de sobra para trocar. Sou a bela e o monstro a brincar. Feia, bonita, igual a mim própria, sem par. Thank you.

estrada pode ser diferente. Quanto mais depressa quiser chegar, se tiver que parar de repente ou recomeçar. Sobre mim um compasso mais forte, sei que posso nele naufragar. Quando estiver à beira do fim, volto a começar. E se a estrada pode ser diferente, quanto mais depressa quiser chegar, se tiver que parar de repente ou recomeçar. Num universo sem fim, quero decifrar-lhe vontades, segredos de outras idades. E logo me faz partir à descoberta de um cais seguro, mas longe, longe demais. Há momentos que não se repetem. Say it right.